Larguei o bobo, o globo tem matéria pra mim. Um viciado, desgraçado, o sistema quer meu fim. As armas, convite, não vão tirar meu foco na Bíblia, Espírito Santo, que agora invoco. E liga nós, a fita é boa, quem vai nos parar? A cara é pintada, reagir, bala no ar. Cansei de ser e ver os bichos soltos. Leva pipoco, amor assado, revolta no olho. Tá firmão, tá com tudo no lugar. Se o PM aparecer, não hesita os ratatá. Os palhaços do diabo vão prestar conta. Fogo na bomba, com Jesus aumenta a conta. É felizmente o advogado é fiel. Quem não plantou amor, não vai colher o céu. Cruel Deus, vai tomando a cena. Que respire na missão, que não cabe a sentença. Ser fiel até o fim, não na mão do opressor. Não preciso mais roubar, coronhada no doutor. Vai na fé, sobrevive, é nóis, se Deus quiser. A cara é fechada, o amor é que nós quer. Não tô afim, hoje eu vivo os venenos dos crentes. E sobrevivo sem colocar nos pentes as balas que perfuram o coração. Deus trava os gatilhos, mais amor no coração. O meu boneco já faz tudo que eu quiser. O meu boneco já faz tudo que eu quiser. O meu boneco, o meu boneco já faz tudo que eu quiser. O meu boneco já faz tudo que eu quiser. O meu boneco já faz tudo que eu quiser. O meu boneco, o meu boneco, o meu boneco já faz tudo que eu quiser. Que cale as matraca, que traz arrependimento. Não vê minha mãe chorando no meu julgamento. Zoa com as pombinhas, vadia interesseira. Vê pacote de dinheiro, que é boca a noite inteira. Tenta ser feliz, vai tentar. O latrô é perder pra ganhar. Louvado seja o meu senhor, que as pistolas, os coletes já não vai constar. Não vou cobrar as pisadas das mulas. É sempre assim, no crime não vejo saída. Não sou boneco pro diabo se ir andar com a vida. Nas fitas que vão cavar o ser humano, não vê mano correndo, não vê corpo boiando. É milagre, sou mais um que espero no cordeiro. Sem arma, sem faca, longe do cativeiro. É nóis, tô na fé, na mão de Jeová. Não sou boneco do diabo pro sistema devorar. O meu boneco já faz tudo que eu quiser. O meu boneco já faz tudo que eu quiser. O meu boneco, o meu boneco, o meu boneco já faz tudo que eu quiser. O meu boneco já faz tudo que eu quiser. O meu boneco já faz tudo que eu quiser. O meu boneco, o meu boneco, o meu boneco já faz tudo que eu quiser.